alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Alô, menino. Alô, menina. Oi, gente. Oi, meus amigos, minhas amigas, gente querida, gente do meu coração. Aquele abraço. Olha, a partir de agora, Maurício Fares chegando aí com você com muito carinho, com muita alegria e cumprimentando a todos meus amigos, onde quer que esteja. Olha, que você tenha aí uma semana maravilhosa, uma semana produtiva, cheio de acontecimentos importantes e que, acima de tudo, nós possamos estar juntos com aquela alegria de sempre, não é? Você sabe como é o programa. Daqui um pouquinho nós vamos ter a carta destaque, vamos ter aqui muitas músicas bonitas. Por isso mesmo, aumente o volume do seu rádio, aumente o volume do seu computador e fique atento, porque as coisas aqui acontecem naturalmente, viu? Você, principalmente sabendo que é a pessoa mais importante do programa, de repente eu posso estar até falando aí sobre você. Posso estar falando aí alguma coisa que seja do seu interesse, não é? Então, fique atento, porque a partir de agora é o Maurício Fares aí no seu rádio, no seu computador, viu? Então vamos começar a parte musical. Vou começar com a música internacional hoje. É, vou trazer The Hollies, Serenade for Love. Roda lá, menino! Shadows fall and stars appear. This pain I feel I cannot bear. If I could relive that fateful day, I would not turn my love away. I reveal how I do adore her. In my heart, on my sleeve, just for her. All my love to her life I show her. In this moment I could amore her. Tender lips, the gentle touch of her fingertips, reminisce on her eyes so fair, moonlight soft on her downy hair. I reveal how I do adore. Olha, minha carta de destaque de hoje é interessante, viu? É a carta da mulher abandonada e desprezada de Santos, em São Paulo. É, já que nós vamos conhecer a história dessa menina, né? Vamos saber o porquê que ela se sente aí abandonada e desprezada. Ela é de Santos, em São Paulo. Ah, estive aí agora no começo do ano. Passei aí o Natal e o Ano Novo aí em Santos. Gostei muito, muitos amigos aí, gente boa, gente querida. Meu amigo Paulo Lopes, tudo bem com você, Paulo? Grande abraço, viu? Felicidades, amigão. E obrigado pela hospedagem que deu aí ao Maurício Fales e ao Romildo. A gente fica muito agradecido mesmo de coração a você por seu carinho e por sua amizade, viu? Então daqui um pouquinho eu trago aí a carta destaque, tá certo, gente? Mas agora nós vamos rodar aí o Ângelo Máximo, a primeira namorada. Quase que não sai. Ô doido, roda lá, menino. A chuva já molhou a rua, a noite está chegando ao fim. Enquanto esta cidade acorda, eu sinto aumentar em mim a dor de uma tristeza imensa que deixa no meu coração. Agora com maior certeza, todo desespero de uma solidão. A primeira namorada é difícil esquecer. Se você não volta logo, de saudade vou morrer. A primeira namorada é difícil esquecer. Se você não volta logo, de saudade vou morrer. A lua já se foi embora, o sol agora vai nascer. Enquanto meu sorriso morre, eu sinto meu amor crescer. A brisa que desliza fria parece me falar de amor. Eu sinto ter você de perto, todo seu carinho, todo seu calor. Primeira namorada é difícil esquecer. Se você não volta logo, de saudade vou morrer. A primeira namorada é difícil esquecer. Se você não volta logo, de saudade vou morrer. A primeira esquecer. Se você não volta logo, de saudade vou morrer. A primeira namorada é difícil esquecer. Se você não volta logo, de saudade vou morrer. La la la. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Eu quero mandar aqui uma alusão bem especial, é para o meu amigo José Marcos dos Santos. Ele está lá em São Felipe do Oeste, São Felipe em Rondônia. E também ele pede que eu dê um alô aqui para a esposa Elielma e para os filhos Maxwell e Graciele. Eles me ouvem através da rádio Migrantes FM. Alô, José Marcos dos Santos. Alô, Elielma. Alô, os meninos Maxwell e Graciele. Um grande beijo e um abraço muito especial a todos meus companheiros aí da Rádio Migrantes FM aí de São Felipe, em Rondônia. Obrigado mesmo a vocês, gente. sabe que eu me sinto muito honrado, muito feliz em saber que estão aí apresentando, transmitindo o programa do Maurício Fares, viu? E agora então eu vou trazer uma dobradinha, vou dedicar aí para esse casal e para os filhos. Vou dedicar aí para o José Marcos dos Santos, para ele e Elma, para o Maxwell e a Graciele. Agora quem canta, Bruno e Marrone, Vai Dar Namoro. Depois é Edelson Moura, Menina, Roda Menino. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Vai dar namoro. Pousou um avião no meu aeroporto. É uma embarcação que chegou no meu porto, distribuindo charme e muita sedução. Um jeito não programadão, que Deus me ajude. Ela é mais que linda, tá me dando bola. Tá parecendo grude, tá na minha cola. Tá bombeando amor esse meu coração. É, vai da praia em namoro, já deu muito carinho. Joia rara, tesouro, já não estou sozinho. Já tenho a chave do seu coração. É, já pôs fogo em mim, me deixa de perna pão, pede, arranca, suspiro. Nosso namoro deu samba, já é a dona da minha paixão. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro, dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Já deu muito carinho, joia rara, tesouro, já não estou sozinho. Já tenho a chave do seu coração. Ela pôs fogo em mim, me deixa de perna bão, verde, arranca, suspiro. Nosso namoro deu samba, já é a dona da minha paixão. Você me olha, vai dar namoro, dar namoro, dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro, vai dar namoro, vai. Do jeito que você me olha, vai dar namoro, dar namoro, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Menina, não me olhe assim, por favor. Menina, eu estou querendo te chamar de flor. Pegue em minhas mãos, perceba todo o meu calor. Menina, nos meus olhos veja a fagulha do amor. Acabe logo de uma vez com a minha solidão. Menina que já conheceu tantos amores vãos.

artistas de sucesso, mas o tempo encarregou-se de os deixar esquecidos. Aqui, no Canal 1, em De Tamisa a Yellowstone, fazemos questão de os recordar. Artistas que foram míticos nas suas regiões, tanto do Reino Unido como dos Estados Unidos da América. De Tamisa a Yellowstone. Às quartas-feiras, às 6:30 da tarde, aqui no Canal 1. Às sextas, às 5 da manhã, há um espaço dedicado à música erótica e de dança. Sextas-feiras, 5 da manhã, no Canal 1. Os ouvintes são peças fundamentais para todas as rádios e por isso achamos importante dar voz a quem nos ouve. Semanalmente, Carlos Bonaparte apresenta Sala 5, um programa que junta a participação dos ouvintes com música variada. Faça uma dedicatória, deixe a sua mensagem. Faça-se ouvir na Sala 5, aos sábados, às 5 da manhã, no Canal 1. Boa tarde a todos. Oh, Joaquim, boa tarde, está bom? Então, o que é que vai ser hoje? Olha, temos artistas a solo, artistas em grupo, temos música sobre desporto, aeronáutica, naves espaciais. Olha, temos até um discurso político que chegou esta manhã. Aqui tem de tudo. Tem de tudo. Domingos, das 19h30 às 20h, com Catarina Navio, no Canal 1. Muito boa tarde. Se há coisa na nossa vida que não podemos descurar é saúde. Mas, como já lá disse a canção, beleza é fundamental. Por isso mesmo decidimos juntar saúde com beleza. O programa que Márcia Ferreira lhe apresenta, de segunda a sexta-feira, a partir das 5 da tarde. Saúde com Beleza, um programa que junta dois aspectos fundamentais de uma vida feliz e saudável. Saúde com Beleza, de segunda a sexta, a partir das 5 da tarde, com Márcia Ferreira, no Canal 1. Sinais Sonoros, aos sábados pelas 10:30 da manhã, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Venha conhecer o outro lado das canções, ou simplesmente relaxar ao melhor som ambiente. Aos sábados, das 11 às 13, mostramos-lhe outros caminhos. Da New Age ao Hip Hop, do Funk e Jazz à melhor música eletrónica. Quebra a rotina com o Canal 1 e entre nesta viagem. Outros Caminhos, com Carlos Bonaparte, sábados às 11 da manhã, no Canal 1. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Rapaz, tem uma frase aqui que parece que foi feita de encomenda para algumas pessoas que acham que para fazer valer o seu ponto de vista, tenha que aumentar o tom da voz e falar alto gritando. Olha só, eleve as suas palavras e não a sua voz. Porque é a chuva que faz crescer as plantas e não o trovão. viu só? Então, a gente tem que elevar as palavras e não a voz. Aí sim, aí a gente vai fazer as coisas terem sentido. Agora, quem quer fazer a coisa crescer na base do grito, crescer é que eu digo assim, qualquer coisa, não é crescer, não estou falando em sentido de planta apenas, estou falando em sentido de amizade, de amor, de felicidade. Então, a gente tem que procurar sempre dosar tudo muito bem dosado para não deixar faltar e também para não ter excesso, né? César Menotti e Fabiano cantam agora Mensagem pra Ela. Vamos lá, roda lá, menino. Mandei mensagem pra ela, ela não me respondeu. Liguei no seu celular, a secretária atendeu. Resolvi abrir meu coração e falar tudo o que eu senti. Na verdade, eu me apaixonei. Na primeira vez que eu te vi, vou te ligar, vou deixar recado, vou mandar mensagem. Pois só desse jeito eu tive coragem de abrir o jogo nessa ligação. Porque me deu a esperança de ficar com você. Me deu seu telefone se não ia atender. Porque você brincou com o meu coração. Resolvi abrir meu coração e falar tudo o que eu senti. Na verdade, eu me apaixonei. Na primeira vez que eu te vi, vou te ligar, vou deixar recado, vou mandar mensagem. Pois só desse jeito eu tive coragem abrir o jogo nessa ligação. Porque me deu a esperança de ficar com você. Ligar seu telefone se não ia atender. Porque você brincou com o meu coração. Olha, daqui um pouquinho eu trago aí a nossa carta destaque. Hoje é a historinha da mulher abandonada e desprezada de Santos, em São Paulo. É já então que eu vou rodar aí pra vocês essa música, viu? Que eu vou trazer a cartinha destaque da menina aí e nós vamos ver aqui o que a gente pode fazer para ajudá-la, né? Olha uma frase aqui do grande Chico Xavier: quem fala menos, ouve melhor. E quem ouve melhor, aprende mais. Verdade verdadeira, absoluta, ninguém pode contestar essa frase do Chico Xavier. Mas menino, vamos trazer mais música? Tá preparadinho aí? Então vamos lá, vamos agora rodar o Maurício Fares, Quarto de República. Roda menino, roda, roda. Escuto os seus passos quando chega da escola, no seu quarto de república. Então, pela fechadura, me concentro nos detalhes, desde quando ela tira a blusa. Preguiçosa, abre os braços, sem saber, mexe comigo ao tirar o resto da roupa. Se exibe pro espelho, soltando os cabelos e deixando quase louco. Despida, se deita e se relaxa, procurando mais espaço, com a perna fora da cama. E me faz mirar um alvo, e de vez perco o controle, e algo em mim se inflama. Depois de muito tempo se levanta, caminhando pro meu lado, aquele lindo corpo nu. Apagando a luz do quarto, de vez ela se deita e desliga o abajur. Ela dorme, eu mais controlado, vou sonhar com minha amada no meu quarto de república. Ela dorme, eu mais controlado, vou sonhar com minha amada no meu quarto de república. Despida, se deita e se relaxa, procurando mais espaço, com a perna fora da cama. E me faz mirar um alvo, de vez perco o controle, e algo em mim se inflama. Depois de muito tempo se levanta, caminhando pro meu lado, aquele lindo corpo nu. Apagando a luz do quarto, de vez ela se deita e desliga o abajur. Ela dorme, eu mais controlado, vou sonhar com minha amada no meu quarto de república. Ela dorme, eu mais controlado, vou sonhar com a minha amada no meu quarto de república. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Mini adiante, tá quase na hora, viu? É, tá quase na hora da carta destaque da Carta da Mulher Abandonada e Desprezada de Santos, em São Paulo. Ainda vou rodar mais uma música e depois dessa próxima música aí, então, é a hora da nossa carta. É depois da próxima música mesmo, Maurício? É isso mesmo. Porque agora eu vou rodar o Antônio Olesiak, do Vessará. Então, roda lá, menino, e vamos nos preparando aqui para a carta destaque. Até só sei como é. Piano piano tu lo sai, mi hai fatto credere che non puoi lasciarmi mai, mai, mai, mai. Tutto cambierà, allora abbracciami, con le stelle, con la luna, l'amore è così, così. Non lo so perché ho sbagliato tanto, vivendo insieme a te finisci anche il mio pianto, pianto, pianto. Pianto. andiamo per la strada, lontano, più lontano. Il mio cuore nel tuo cuore, prendi la mia mano. Me fez acreditar. Devagar você entrou na minha vida assim. Se é pra ser feliz, deixa acontecer. A vida vai dizer, seja até o fim. Não sei porquê que tudo mudou. Viver sem amor, o mundo não quis. Você me conquistou com as garras da paixão. Ferir o coração, não dá pra ser feliz. Olha, hoje eu estou fazendo uma homenagem aqui no programa ao José Marcos dos Santos, lá de São Felipe, em Rondônia. Ele que também está fazendo uma homenagem aqui para sua esposa Elielma e para os filhos Maxwell e Graciele. Eles me ouvem através da Rádio Migrantes FM. Então, eu, além de fazer essa homenagem aqui para esse pessoal, também agradeço aos meus companheiros da Rádio Migrantes FM. Grande abraço para vocês, meninos. E olha, gente, agora chegou a hora, chegou o instante, chegou o momento de trazermos a nossa carta destaque de hoje. E agora, a carta destaque do ouvinte. E a historinha, conforme eu venho dizendo a vocês, é a carta da mulher abandonada e desprezada de Santos, em São Paulo. Veja só o que ela escreveu aqui para mim. Olá, grande amigo Maurício Fares, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Olha, Maurício, eu sou teu ouvinte desde o primeiro dia que você começou a fazer o programa novamente. Eu não cheguei a te ouvir através da Rádio Nacional da Amazônia, não. Mas a minha mãe te ouvia direto, porque ela morava em Cumaru do Norte e lá só se ouvia a Rádio Nacional. Pena minha mãe não estar mais viva, porque certamente ela ficaria muito alegre em ouvir você novamente. Mas Maurício, eu estou te escrevendo para pedir uma música que eu gosto muito com Chico Rei Paraná. A música é Flor Sem Perfume. E ao mesmo tempo... Ah, bom, é porque eu pensei que só fosse o pedido de música, mas agora que eu estou vendo, tem uma historinha, né? Pois é, mas ao mesmo tempo, Maurício, eu quero te contar um fato que aconteceu na minha vida. Eu tenho 19 anos, Maurício. Sou mãe solteira, viu? Eu vim aqui para Santos, ainda novinha, morar na casa da minha avó materna, porque a minha mãe ficou muito doente lá no Pará, e não estava tendo condição de criar os filhos, né? Somos três filhos. O meu pai, somos três irmãos, na verdade. Eu estou aqui um pouquinho porque a carta tem uma parte aqui da carta que ficou manchada, não sei o que, que aconteceu, que eu estou tentando adivinhar o que, que é que ela escreveu aqui, mas agora já estou conseguindo. Ó, eu tenho 19 anos, sou mãe solteira, vim aqui para Santos ainda novinha morar na casa da minha avó materna, porque a minha mãe ficou muito doente lá no Pará e não estava tendo condição de cuidar dos três filhos. O meu pai sumiu, viu, Maurício, quando eu nasci e nunca mais deu notícias. A minha pobre mãe teve que se virar sozinha para cuidar da gente até o dia que adoeceu. Ela teve uma malária, ou foram várias, sei lá, e se enfraqueceu a minha mãe demais e depois de muito tempo ela veio a falecer. Meus irmãos mais velhos estão com uma tia, que é a irmã do meu pai, e tem muito tempo que eu não tenho notícia deles, nem sei onde é que eles moram. Só sei que essa tia morava em Água Azul do Norte, perto de Tucumã, no Pará. Mas eu nunca mais tive notícia, nenhuma notícia ou confirmação que estivessem por lá. Olha, Maurício, eu já mandei cartas para a rádio de Água Azul para ver se eles conseguiam localizar meus irmãos, mas infelizmente não deu certo. Agora minha esperança é com o teu programa, porque eu sei da grande audiência que você tem e se Deus quiser eu vou conseguir encontrar os meus irmãos. O nome deles, Maurício, é o seguinte: Antônio do Rosário Santos, José Pedro Rosário dos Santos. São. Então, atenção, Antônio do Rosário Santos e José Pedro Rosário dos Santos, filhos de Joaquina Rosário dos Santos e Melquíades dos Santos. Olha, minha mãe já falecida, e o meu pai eu não sei. O meu nome é Ângela Maria Rosário dos Santos. Eu sei que você vai me ajudar e desde já te agradeço. Qualquer notícia dos meus irmãos, você pode passar pelo seu programa, que eu não perco um dia sequer, viu, Maurício? Beijos para você e fica com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Puxa, menino, uma cartinha triste, hein? Triste pela narrativa que você me fez dos acontecimentos, da perda da sua mãe, da separação dos irmãos, do sumiço do pai, né? Mas vamos fazer todo o empenho, sim, para tentar encontrar os seus irmãos ou qualquer pessoa que saiba do paradeiro deles, né? E vai entrar em contato comigo através da caixa postal do site. Então tá aí, é Antônio do Rosário Santos, José Pedro Rosário dos Santos, filhos de Joaquina Rosário dos Santos, já falecida, e Melquíades dos Santos, que são irmãos da Ângela Maria Rosário dos Santos. Se alguém tiver notícia desse pessoal, pedir para entrar em contato comigo aqui na Rádio Estúdio Brasil. Pode mandar notícia através do site www.radioestudiobrasil.com.br ou então mandar diretamente para a Caixa Postal 0633, o CEP 71749-970, Brasília, Distrito Federal. E aí eu repasso aqui para nossa querida amiga, a Ângela Maria Rosário dos Santos. É aí ela que está à procura dos irmãos Antônio do Rosário Santos e José Pedro Rosário dos Santos. Muito triste realmente essa historinha, viu, menina? Mas está aí. Eu espero que você fique com Deus e Nossa Senhora Aparecida. E você me pediu a música do Chico Rei Paraná, não foi? Flor Sem Perfume? Então eu rodo para você agora. Roda lá então, menino. Flor Sem Perfume, Chico Rei e Paraná. Vamos nessa! Ser atriz dessa maneira, rasgo esse meu peito e jogo fora o coração. Não vou ficar tentando achar explicação pra quem tem outro e cometeu tanta besteira. Você não sabe amar, é uma flor que não tem perfume. Se não fosse o seu possa ser atriz dessa maneira. Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração. Não vou ficar tentando achar explicação pra quem tem outro e cometeu tanta besteira. Você não sabe amar. Gente, agora eu vou me embora. Chegamos ao final de mais um programa, mas tem nada não. A gente se encontra no próximo com muito carinho, com muita alegria, não é mesmo? Então, menina, beijão pra você. Meu amigo, aquele abraço. E olha, vocês me aguardem, viu? Me aguardem que eu tô preparando aqui o próximo. E se Deus quiser, vai ser muito bom e que vai ser do seu agrado, tá? Tchau, tchau. Obrigado, gente. Até logo. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.